Hi people, tudo bem? Galera que quer gerar renda através da internet, nós estamos aqui com mais um podcast para estarmos falando hoje sobre um assunto muito interessante. Nós vamos falar hoje no nosso artigo sobre algo, um nicho de mercado que tem aí os seus adeptos e a grande maioria não conhece ainda o potencial que tem nas mãos para gerar renda através da internet. Hoje nós vamos falar sobre web rádios ou rádios online. A grande maioria das rádios no Brasil são feitas por pessoas que, como eu, que já tive uma rádio pela internet, fazem por amor, amor à música, por gostar de rádio. Outros são DJs, igrejas, torcidas de time de futebol, até mesmo jovens que gostam de mexer com isso. Mas sempre por paixão e nada algo muito profissional. Mas de alguns anos para cá, donos de web rádio estão se profissionalizando e com muita certeza, uma rádio que transmite pela internet é sim uma grande oportunidade de negócio. Até mesmo as emissoras convencionais de AM e FM já possuem a sua versão online em sua maioria esmagadora. Até porque rádio pela internet não possui aquele limite que as frequências fazem com as rádios. De acordo com o Kantar Ibope Media, 89% das pessoas nas principais regiões metropolitanas do Brasil ouvem rádio, o equivalente a 52 milhões de brasileiros. Mas diante de um universo tão vasto de entretenimento como o que temos hoje, incluindo TV e internet, serviços de streaming de música, eu vou falar agora para você alguns motivos por que as pessoas ainda ouvem rádio. Primeiro, a rádio é democrática. O fato de chegar com rapidez e qualidade a lugares remotos do mundo de uma forma que a televisão e a internet não fazem é um grande diferencial. Pode parecer inacreditável, mas existem lugares onde sinal de TV ainda não chega. Além disso, a rádio é o meio de comunicação mais rápido que temos atualmente. Podemos ver isso claramente durante transmissões de jogos ao vivo, onde quem está ouvindo o rádio sabe primeiro se o gol foi feito ou não. A informação só é mostrada na televisão alguns segundos depois de chegar na rádio. 2. A rádio é rápida. Além de o sinal chegar primeiro aos ouvintes de rádio, esse meio de comunicação também é mais rápido na captação e divulgação de notícias. Não é necessário gravar imagens ou ficar muito tempo redigindo ou revisando um artigo. O repórter de rua envia o acontecimento por mensagem e o locutor informa ao vivo, ou então o repórter já se pronuncia diretamente do local. Não é preciso muita preparação, apenas um pouco de improviso e um celular. Caso aconteça, por exemplo, um acidente de trânsito que esteja causando engarrafamento, há mais certeza de encontrar informação sobre isso na rádio do que na internet ou na TV. De acordo com o Kantar Ibope Media, 35% dos ouvintes de rádio declaram consumir o meio quando precisam de uma atualização rápida das notícias. 3. A rádio é simples. Não é preciso muita coisa para ouvir rádio. Qualquer celular com acesso à internet conseguirá facilmente ouvir uma rádio, seja através de um aplicativo próprio ou do próprio site da emissora. Com o aumento da tecnologia, hoje é possível acompanhar as transmissões de uma rádio e também interagir com a mesma, enviando recados e pedindo músicas através de um simples aplicativo instalado em seu celular. 4. A rádio é prática. Não dá para trabalhar enquanto se assiste TV ou se atualiza nas redes sociais, não é verdade? Mas é possível trabalhar ouvindo rádio. O ouvinte sintoniza em sua emissora favorita, ouve suas músicas prediletas e recebe as notícias do dia enquanto trabalha. Atualmente as pessoas não têm tempo para dar uma pausa e ler um jornal, seja o tradicional ou o eletrônico. Nesse aspecto, a rádio se sobressai muito, pois além de ser possível ouvi-la durante o trabalho, ela também está presente dentro de casa, no celular e no carro. 5. A rádio tem identidade. As emissoras de TV trabalham com um público muito amplo. Vários programas são transmitidos para o país inteiro ao mesmo tempo e há pouco tempo para a segmentação. No caso das rádios convencionais, elas são a voz da região, já que seu sinal não é muito longo e foca nos acontecimentos da região. Na internet você pode segmentar de acordo e se identificar com um determinado nicho. Um dos grandes exemplos que eu conheço é a Rádio Pachola de Porto Alegre. É uma rádio que narra jogos e tem programas voltados ao Grêmio de, futebol porto-alegrense. Grande parte da torcida do time gaúcho gosta de ouvir os jogos porque se identifica com a mesma e muita gente deixa de ouvir até as grandes emissoras convencionais porque a narração, mesmo sendo amadora, mas o fato da torcida se identificar com a paixão dos narradores tem arrastado mais e mais ouvintes para a mesma. 6. A rádio é próxima. Você sabia que as pessoas se relacionam com a rádio como se essa fosse um membro da família? É verdade. Não existe tanta interação com os jornais ou com a televisão como há com a rádio. Os ouvintes gostam de participar da programação, sugerir músicas, ligar para a rádio, ouvir o seu nome sendo falado pela voz do locutor. Por isso, as pessoas têm a tendência de ouvir sempre as mesmas emissoras, como informa o Kantar Ibope Media. 92% dos ouvintes escutam de uma a três emissoras durante uma semana. E na internet esses laços são mais curtos. Rádios online em conjunto com redes sociais conseguem trazer uma interação e um relacionamento com o público muito maior. 7. A rádio fideliza. Normalmente as pessoas se fidelizam a um único canal de televisão quando há poucas opções para assistir. A probabilidade de existir essa fidelidade cai bastante quando se tem TV a cabo. Com a variedade maior, a audiência tende a se dissipar mais. Isso não ocorre com as rádios. Os ouvintes, mesmo que tenham muita opção de escolha, continuam fiéis a uma emissora ou, no máximo, três emissoras diferentes, como informado anteriormente pelo Kantar Ibope Media. As rádios possuem uma identidade própria com a qual o ouvinte se identifica e permanece fiel, tendo dificuldade ao se conectar a emissoras novas. 8. A rádio diverte. Além de conteúdos musicais e noticiosos, a rádio também conta com muitos programas de teor humorístico. Esse é um aspecto muito versátil e vantajoso, tanto para as emissoras quanto para os ouvintes. Uma dona de casa, por exemplo, pode arrumar a cozinha enquanto ouve o programa de humor favorito, diminuindo o peso da tarefa e aumentando sua conexão com a rádio. 9. A rádio é inovadora. Apesar de ser um dos meios de comunicações mais tradicionais, a rádio ainda tem espaço para inovação. Dentro da própria emissora é possível criar podcasts, talk shows, entrevistas com artistas ou personalidades da sua cidade, programas humorísticos, entre diversas opções. A rádio também transmite as novidades mais frescas do mundo da música, os álbuns novos de artistas consagrados e os singles que estouraram pelo mundo. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas como é que eu vou gerar renda através de uma rádio online? Uma rádio online, ela pode te disponibilizar algumas maneiras de gerar renda. Primeiro, você pode vender anúncios, banners no site da sua rádio. Você pode oferecer um espaço no seu site, até mesmo na programação, aí você vai fazer spots gravados, né? Para possíveis anunciantes da sua cidade ou região, dependente do alcance da audiência da mesma. Você pode também usar a sua web rádio para ter ali na sua página e no seu conteúdo links de afiliados. Isso aí é um pouco de colocar banners no site da sua rádio e links nos conteúdos conforme o nicho que a sua rádio pretende atingir. Pode ser mais democrática também, você pode colocar links de vários nichos dentro de uma só rádio. O que eu preciso para ter uma rádio online? Computador com acesso à internet. Todo e qualquer negócio na internet ainda depende de um computador, seja ele um PC ou Mac. Os dispositivos móveis como tablets e smartphones ainda não possuem aplicativos com a capacidade de fazer gestão de negócio pela internet, assim como de rádios online ainda também não. Programas decodificadores. São programas que decodificam a música de seu computador ou de um instrumento externo conectado ao computador para transmissão via streaming. Entre os programas mais conhecidos estão o Oddcast, o Simplecast, que são gratuitos, e também temos o Sun Broadcast, que é pago, entre tantos outros. Você vai precisar também de um provedor de streaming. A tecnologia streaming é uma forma de transmissão instantânea de dados de áudio e vídeo através de redes. Por meio desse serviço é possível assistir filmes ou escutar música sem a necessidade de fazer download, o que se torna mais fácil e mais rápido o acesso aos conteúdos online. É por meio desse sistema que funcionam plataformas Netflix e YouTube, que são streaming de vídeo, e a Spotify também, que é uma plataforma de streaming só de música. Para fazer a transmissão de sua rádio, você precisa de uma empresa que lhe forneça o streaming. Há streaming gratuitos na internet, sim, mas são muito limitados e travam muito, e consequentemente a sua audiência pode não gostar. Depois de contratar o streaming, a empresa lhe fornecerá as portas e senhas para fazer a transmissão. Nós vamos falar isso em outro artigo, onde nós vamos estar ensinando como fazer transmissão e tudo o que é necessário para transmitir pela internet. Provedores gratuitos de streaming também não possuem auto DJ, o que impede você de automatizar sua rádio, ou seja, vai ter que estar conectado e transmitindo do seu computador 24 horas por dia. Um site, todo negócio na internet já parte do princípio que você precisa de um site. O site vai ser o seu endereço na net e é onde a tua audiência vai te achar. A grande maioria das rádios online possuem sites e as grandes emissoras que também transmitem pela internet também possuem seus sites. Seu site pode ser criado por você em WordPress e depois você inserir o player se entender de programação. O seu site pode ser criado por um web designer, mas a maioria esmagadora das empresas que fornecem streaming pela internet já possuem opções de sites administráveis gratuitamente. Esses sites são bem simples de configurar e administrar, não necessitando entender muito de programação. Há várias empresas no mercado. Seus planos de serviços variam de acordo com alguns requisitos que você quer para a sua rádio. Por exemplo, número de ouvintes simultâneos, quantidade de HD para o Auto DJ, entre tantas outras. Nós vamos deixar aqui um link em algum lugar dessa página, um link da KS Host, que é uma empresa que a gente super indica aí para você que quer investir nesse nicho e ter a sua rádio online. A KS Host é uma das empresas inovadoras do mercado e vai ficar aqui nessa página alguns links para que você acesse e vejam os planos e você possa estar aí contratando os planos da KS Host. A KS Host tem um super suporte e é uma empresa inovadora para você que quer investir nesse ramo. Mesmo depois de todas essas dicas, você ainda pode estar se perguntando algumas coisas. Por exemplo, para ter uma rádio online eu preciso de um equipamento de som, assim como microfone, mesa de som, mixers, etc. Não necessariamente. Como eu disse antes, você pode transmitir apenas músicas ou até mesmo o som de seu computador. Você não necessariamente precisa ter um microfone ou mesa de som ou até mesmo placa de som conectada ao seu computador. Mas se você quiser, com certeza, irá enobrecer muito as suas transmissões, principalmente se fizer ao vivo. Você vai poder fazer ao vivo aí se você tiver uma mesa de som, placa de som, conectar alguns microfones aí, fazer uma entrevista, etc. Vai ser muito bacana se você tiver como investir em equipamentos de som. Preciso pagar algo para o governo para ter uma rádio online? Olha, diferentemente das rádios comuns que precisam pagar taxas pela concessão do sinal ao Ministério das Comunicações, as rádios online não precisam pagar esse tipo de taxa. Mas, como todo negócio, é necessário sempre que se regularize e registre um CNPJ e pague os tributos necessários. Eu preciso ter alguma noção de transmissão de rádio? Sim. É muito importante que você tenha uma noção de transmissão. Como eu disse antes, esse mercado vem crescendo e se profissionalizando. E é muito importante que você tenha noções básicas, pelo menos da transmissão pela via internet. Em breve eu estarei fazendo alguns tutoriais para você de como transmitir pela internet. Era isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje. Com certeza, uma rádio online é uma excelente ferramenta para você gerar renda através da internet. Os links da KS Host, como eu disse antes, e os demais desse artigo estarão em algum lugar dessa página. Se você gostou do nosso artigo, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário, seu incentivo, sua dúvida, sua sugestão e até mesmo a sua crítica, que em breve estaremos respondendo. Valeu aí, pessoal. Até mais. Um abração e até a próxima.